Brigada Bonf, Dessal 040. Permanece vigilância. Bonf 40, número 7. Giro 90, tá, 3660. Isso, 660, reautorizado 050. Reautorizado 50, tá, 3660. 3834, chame agora final, Salvador, 119.8. 98, tá, 3834. Controle Salvador, tá, 3834. Tá, 3834, desça para nível 040, informe velocidade indicada. Descendo para o 040, fica indicada de 209, tá, 3834. 3834, reduza para 1709. 1709, tá, 3834. Confirma o limite, tá, pro 3834, era radial 300. Limite permanece, tá, 3834. Está quase atingindo o 3834. Perceptando o localizador, baixando o 401. 3834, curve à direita, proa 160 para o localizador. 160 para o localizador, está 3834. Gol 1600, curve à esquerda, proa 145 para o lock. 145, foram 600. Está estabilizado. Está no 401, chame Torre Salvador, 118.6. 18.6, boa. Gol no 600, segue tráfego na posição de 11 horas, 7.1 milhas. É um eco 110, está com 150 de ground speed. Ciente, observado já. 600. No 600, desça para 2000 pés, ajuste 1.0 no 4. 2014, 600. No 3834, está autorizado 3000 pés, ajuste 1.0 no 4. Reduza para 1709. Reduzindo 170, descendo 3000 pés, está 3834. Solo Salvador, boa tarde, voo 1806, da Serra, está no 3, para autorização Aracaju. Confirme o tráfego. Voo 1806. Voo 1806, Aracaju, informação Serra, guarde cópia. Salvador, tem 3660, a intenção é setor R na vida para pista 10, ok? 3660. Agora da presente, chame final, Salvador, em 119.8. 198, final, tanto 3660. Gol 941, livre ingresso via Quilo, parte 3. Chame ao final do parte 3. Quilo, parte 3, gol 941. 401. Instruções, informe a velocidade que está mantendo. Conforme solicitado, está com 210. Ciente, está 3660. 61, no livre decolagem, vento 190 graus, 109. Iniciado. Quiro, parte 3, chamando a final, parte 3. 60, iniciou redução para 1709 para sequenciamento. Reduzindo, tá, 3660. Então, 3834, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000 pés, no 0 no 4, 3834. Para o estacionamento. Salvador, boa tarde, o trip 5491, informação Serra. Portão 6. Portão 06. Após a passagem do Boeing 737-800 da Gol, sua cauda estará autorizada. Webjet 6721, ele está um minuto aí praticamente para passar a cauda. Ok, então após a passagem do Gol, vai iniciar o Webjet 6721. 68. Victor 368 da presente, ciente, o TAM 3660. 3660 está autorizado, final RNAVE, informe estabilizado. Ciente, autorizado RNAVE, vai chamar estabilizado, TAM 3660. Tenso. 4061 do azul decola na saída Gole, o azul 4061 na ascensão 360. Ok, na Gole 360, 4061. 1697, vetor radar para sequenciamento de tráfego, curva direita, proa 240. Limitado pela radial 270 de Salvador. Direita 240, limite 870 de Salvador, 1697. 160, desça para 2500 pés, está presente para Serra Vitor 366. 2500, Serra Vitor 366, Serra 3660. 1, 2, 1. Bom, boa tarde. Marcelo, boa tarde. Sol de amanhecer no 401. Amanheceu no 401, prossiga o sol. Colibrando 1-0. Pátio 3, tá? Gente, avistado número 3 para o ingresso no pátio 3, seguindo o Airbus da TAM à sua frente. O Gol, o Boeing 737-800 da Gol à sua frente. De 834, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. 286 com a torre, tá 3234, boa. Salvador? Em 119, decimal 8. Salvador, 2983, gol no 697. Final gol no 697. Gol no 697, desça para 3000 pés. Mantenha pro, aguarde pro para o localizador. 3000. Aguardando proa, solicita GPS da 10, voo 697. No 697, qual velocidade indicada? 205 nós. Retiro no 697. Torreta 3834 passando o externo baixado checado. São 3834, não tem aproximação, guardando pistão no zero livre, cabeceira deslocada no 1200 metros. São 3834. Ciente, está 3834, confirma o vento. 180 graus, 06 nós. Obrigado. Queda na proa 180, o limite é o localizador. Esquerda 980, limite ao localizador, novamente. Solicito o RNAV da 10. Chegar mais à frente pra ver. Então, chega um pouquinho mais à frente, então. Gente, 924. Dá espaço, bom, pode vir. Valeu, obrigado. Salve, Salvador, boa tarde, gol 600, livrando na sua escuta. No 600, livre, táxi, Golf e Alfa, na minha escuta. Golf e Alfa na sua escuta, 600. Livejet 1741 no visual com tráfego na concessão. Atira um charge. Após a passagem do tráfego, ali mantém o Livejet 1741. Após ali mantém 1741. 70, vou nomear o 7. 21, tá com 9,6 a bordo. 9,6 a bordo, autonomia alternativa. 3 horas e 40 e alterna Recife. Gente, autorizado táxi via Juliette, Alfa e Delta. Número 3 para decolagem, Webjet 6721. Juliette, Alfa e Delta, número 3 na sequência de decolagem, 6721. No 924, livre ingresso, na primeira esquerda, taxiway Kilo, parte 3. Seu portão será o 05. Gente, entrando aqui no parte 305 924. 3566 também ingressa pela quila esquerda, parte 3. Matiu. 401, livre ingresso, próxima esquerda, quilo, pat 3. PR, não tá falando na graça. T97 está autorizado ao final. R-Nave, informe estabilizado. Já está estabilizado, agora 697. Zero, zero, um, livre ingresso na Delta, não tem ponto de espera. Ativo, livre ingresso na Delta, mas tem ponto de espera, 8001. 3234, Solo 14, Solo 219, uma boa tarde. Boa tarde, 219 do Solo, 3234. Jet 6741, vento 200 graus 08 mais, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem, Jet 6741. 4-1. Alô, 3834. Alô, Pat 3, o TAN 3566. 0061, chame centro Recife, 1288, alterna 13325. Solo Salvador, 3234. 3566, livre ingresso em frente, portão 01. Portão 01, tá, 3566. Solo Salvador, tá, 3166, portão de acionamento, posição 2. 3061, boa tarde. Boa. Siga até o final do PAT 3, na minha escuta. Aqui pela quila esquerda, segue pelo pátio para se escutar. Para o 4, gol, 600. Paulo Salvador, tá 3173. É, chame o final do pátio 3, gol, 600. Seu portão será o 04. Ok, vai reportar no final do pátio 3, 600. Paulo Salvador, tá 3173. São 3173, prossiga. Sete acionamento, posição 2. Portão 02, escute informação Sierra, acuse o recebimento. Frequência 12775, será coordenado 340 para Guarulhos. Tem estação da Sierra, está pronto para despegar acionamento e cota também. Gente. Solo, tá 3834. 3834, avistado, prossiga até através da Taxi Eco. Até através da Eco, tá 3834. Fortaleza, frente da cabeceira, gol, 1500, porta da visual com campo, 35491. Depois, 7741. 7741, passa 3200 pés, saída da EL, contato radar na decolagem, ascensão 340. Desliga a ascensão, pode atuar da EL? Afirmativo, direto da EL, autorizado. Portão 04. Livre ingresso para o 04. Solo Salvador, azul 4089, confirmação Sierra, solicita 360 para Vitória. A passagem volta. Negativo. Negativo. Coordenado, escute informação Sierra, frequência 12775, acuse o recebimento. Já cotejou, senhor, está ciente da informação Sierra. E, por gentileza, a saída prevista? Ciente da Sierra, guarda copo instante. 4089. Paulo, TAN 3173, já tem nossa autorização para Guarulhos? TAN 3834, livre ingresso à esquerda, na quilo. A princípio, após o tráfego que está à sua frente. Okay. Após a aeronave, o T37A. Frente, que está vindo logo de frente, livra na quilo, até 3834, aguarda as instruções. Afirmativo, e reporta ao final do pátio 3 para a nova instrução. Então, pátio 3 para a nova. Salve, Salvador, TAN 3173, eu já tenho a posição para Guarulhos. Aviono, tem o campo à vista e o tráfego na final da 10. noite, vento 190 graus, 06 nós, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, agora 697. Com visual com tráfego aí, sinal da pistão 0. Copiado, chame Torre Salvador, 198-6-35-4-1. 286, boa. TAM 3660, autorizado táxi até o través da Taxi Air. Ligue táxi até o través da ECO, TAM 3660. 069. Teste até o Campo Avista, tem livre pouso? Logo à nossa frente. Seria mais fácil a gente ingressar naquilo, para ele poder prosseguir o táxi da porta. Só um instante para coordenar com a torre. 234. São 8001, ali mantém na 10. Mantém na 0, 8001. Manter posição já coordenado com a torre. 3834. O gol no 806. 3173. Bem, zona 73, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, saída da EL, transição de NER, controle 199.35, torre 18.60. Código transponder 5412. Frente 40, autorizado, via Peruísque 50, DEL de NER, controle 19.35, torre 26, transponder 5412. O TAN 3173 está pronto, pushback acionamento, posição número 2. Correto, chame pronto pro... Não, está pronto, né? Aguarde pro pushback acionamento. Vaga. TAN 3660, pronto pra uma ECO. TAN 3660, prossiga em frente, quilo, primeira esquerda, parte 3. TAN 3660. Na quilo, falo parte 3, TAN 3660. Fala, falando agora da 697, levando 34. TAN 3173, autorizado acionamento, pushback, portão 02, chame pronto pro táxi. Autorizado, vai chamar. Gol no 697, autorizado táxi, inicialmente até o través da Taxi Air. Através da ECO, inicialmente, gol no 697. Nossa, chamou o gol inicialmente. Web 6741, chame Recife, 1288. Alterno 3325. Copiou alternado, 3325, a primária, qual seria? 288. Obrigado, 288, 6741. Alfa Vitor Juliette, prossiga. Tia Bianca, Brazil 6320, request direct Duna. 5 a 8 minutos, Alfa Vitor Juliette. Bianca 6320. Direct tilt position, Avianca 6320. Nível 190 via Golf 677. Decola da 190. Curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 199.35, torre 18.6, código transponder 5407. Autorizado Aracaju, 190 via Golf 677. Decola da 10, via da Foz, na Fuca, transição Aracaju. Correto, chame em pronto para acionar. Paulo, P3834, no parte 3. Identificou 060, pro Joar e ao ajuste no 013328. Para o ingresso. Guardando 3834. Azul 4089, copia. Prossiga. Autorizado Vitória, nível 360, via Peruísque 50, saída da EL, transição de NER, controle 199.35, torre 18.6. Código transponder 5496. Azul 4089, autorizado 360 para Vitória, via Peruísque 50, saída da EL de NER, 119-35, controle, 118-6, torre, 54-16, transponder. Correto, chame pronto para o acionamento. Chamar a Azul 4-0-3. Então, 3834, autorizado táxi até o través do portão 07. Até o través do 07, até 3834, qual será o voto? 1-1. Obrigado, 3834. Só o Salvador, trip 5491, ingressando na remota. Trip 5491, avistado, vive táxi, área remota, observe viaturas e pessoas. Observando, trip. Tranquilo, 660, não pode ser. Então, 3660, confirme a informação. Está no pátio 3, mantendo a posição. Mantém o pátio 3, então 3660. Pode ingressar aí pela Kilo. 3721, decola 24, controle 119, decimal 35, uma boa tarde. 1935, boa tarde, Tereza. 28, reautorizado 050. 050, 322. Avianca 6320, Salvador. 6320, go ahead. Protect now, Salvador approach on 119, decimal 8. 119, decimal 2, Avianca 119, decimal 2, 6320. Decimal 8, ok? Decimal 8. Decimal 8, good day. 8001, suba restrita ao nível de voo 290, 8001. 290 vai requerer como sinal, ok? Copiado, coordenaremos. 3660, autorizado ingresso, portão 10. Ingressa para o 103660. Botão 3834? 3834, doutor. Cleared ILS final report established. Okay, down to 2000. QNH 1015, cleared ILS 10, will report established. Avianca 6320. Avianca 6320, correction. QNH 1013. 1013, Avianca 6320. Avianca 721, boa tarde, passa 4.700 pés na saída, mambo, ascensão 310, vigilância. Sou vigilância, assim possível, se né, a senhora estaria frote. E aguarde coordenação com o centro. Obrigado. Confirme. 34, pode prosseguir para o 11. Autorizado. Obrigado. O 3660, livre ingresso, portão 10. 10, 3660. Paulo, Mike Fox, Oscar. Mike Fox, Oscar. Prossiga. Passe do pátio 3 para o pátio 5. Uma centena 219, 322. Linha 7062, entendi, 500 pés para a inspeção naval. É, confirme o destino. Ponte Terra, Delta Com. Então, 3173, a linha decola da 10 deslocado, vento 180 graus, 08 nós. Decola, 3173. 2685, alterna, 12545. Segundo distrito naval, é, aguarde pressionamento, previsão de cópia em mais 4 minutos. Bom voo. 8545, muito obrigado. 3192, chega agora a Salvador em 119, decimal 8, então 3192. Tito Juliette, é Alagoinhas, seu destino, Serra Delta, uniforme Oscar. Alagoinhas, e o nível? Salvador, bom dia, eu tenho a 3192, está mantendo o perfil da Star. Delta 3192, está autorizado RNAV após a posição ITAP. Vou encerrar, Vitor, 366, desça para 2500 pés, ajuste 1013, em forma estabilizada. Com certeza, após o ITAP, então, para manter o perfil da RNAV, varemos o Serra Vita 366. Chame a torre para o táxi, confirme PLB. Bianca 6320, your form established. Bianca 6320, established on the localizer. Bianca 6320, contact the tower 118.6. 118.6, Bianca 6320, good day. Decolagem está 3173, suba ao 340 na Dael. 340, após 2000 pés direita da Dael, autorizado? Autorizado. Obrigado. Autólogo 924, sentido da Serra, portão 5, autorização, Marcela. 8 knots, stretch open 0, displaced 1200 meters. Bianca 6320. Okay, we understand the displaced threshold and clear to land runway 10, Bianca 6320. Fala no 924 para cópia, autorização, Marcel. No 924, número 5, previsão de cópia em 06 minutos, aguarde de cópia. Informação Tango. Obrigado. Ajuste 1013. 3000 pés, 1013, web 7702. 390, Recife. Indo para a aproximação final, tá 3192, cruzando agora 220. Ciente 3192. Solo azul 4089, no botão 8, pushback sonamento. Siga, senhor. Chame Salvador, corrigindo, chame Recife. 12685, alterno 2545. 2085, 2545. Tem uma batata. Novamente, comandante. Gol no 600, Natal 370, aguarde copo. Previsão 8 minutos. Aguardo, 600. Desejo decolagem com proa sul, corredor axé, ou seria melhor proa norte ou noroeste direto para o segundo distrito? Satão nível 040, ajuste 1093. 4000 com 1013, solicitou a RNAV da 10, 1322. Ciente, será autorizado RNAV com 1328. Obrigado. 6, transponda 5497, Marinha 7062. 2000 pés, autorizado final ILS, portaria estabilizado, vai virar 7602. Projetar 3192, passou Serra Vita 366, estabilizado, visual, confirme, os 1200 metros estão fechados. Os primeiros 1200 metros estão indisponíveis, estão 3192. Recife, POB, autonomia? POB 82, autonomia 255. Mono 328, novo limite, magnética 1, correção, radial 280 de Salvador. 280 Salvador, 280. Delta, ponto de espera 10, transferência. Entre a direita, Alfa Delta. Ponto de espera da Delta, torre 1268. Direita 040, limite a... Podia continuar 25.